Entro na mente, percebi que teu jogo é um pouco diferente. Por dentro é demônio, mas tem cara de inocente. Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente. Fogo na marihuana, esse pique que ela desce. Hoje a noite te chama, vou te dar o que tu merece. Se faz de santa, tá escrito na sua testa. Onde nós se apaixona, tu gosta é porque eu não presto. Mas sem querer ser chato, se teu cabelo não bate na bunda, deixa que eu bato. Eu não sou teu marido, nem teu namorado. Eu não vou te dar flores, só vou te pegar bolado. Se um dia eu te magoar, não fica com raiva de mim. Se eu mostrar meu pior lado, não me olha assim. Independente do que aconteça, eu tô aqui. Se quiser sentar, você já sabe aonde vim. Então tô travando a pica. Toma, toma. Morena, brinca de mim, ou deixa. Seja bem-vinda. Pode fazer o que quiser fazer. Rainha da finesse, furacão de salto alto. Me diz como te esquece. Minha cama fala mais alto. Faço o que você pede. Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet. Eles não sabem o que falam. Rainha da finesse, pelada, puxa um cigarro. Sei que tu me conhece. Meu mundo é meio bagunçado. Faço o que você pede. Sabendo que o preço é alto. Mas se tu completar, vai ter que ficar de lado, my baby. Yeah, yeah. Se quiser sentar, você já sabe aonde vim. Então tô travando a pica. Furacão de salto alto, me diz como te esquece. Minha cama fala mais alto, faço o que você pede. Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet. Eles não sabem o que falam.